Cisma, tem 3000, azul 4462. O 4462, confirme o modo de carga está presente? Afirmo, 4462. Alô, 4462, plano IFR cancelado, 21826. Mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, descida, o ajuste na 013, aguarde para transferência com a torre. 1.500, condições visuais, 1.003, aguarde para transferência com a torre, 4462. Alô, 4462, confirme se tem condições de voar na proa 080. Sim, vai voar na 080, 4462. Entendi. Controle, não copiou, confirma. Sente, o controle recebe 2/2, confirme nível final solicitado. 360, como é que é agora? Coros a ONU, ONU/ONU, acione código 5535. Quando visual com campo, azul 4462. Sim, se reportar com campo 4462. Presente, o Mike Peter Alfa solicita cruzamento da 17 e sobrevoo da pista 10, Mike Peter Alfa, 500 pés. Presente, aguarde o Mike Peter Alfa. Aguardando o Mike Peter Alfa. Mike Peter Alfa, tem condição de agilizar o cruzamento da 17? Agilizando, está presente. Agilize e reporte livre o 1735. Reportará eixo livre, Mike Peter Alfa. Ele 761, autorizado seguido para nível de voo 360, chamador centro Recife, 125.45, alterna em 126.85. 360, confirma. Visual com o campo 4462. 4462, ciente, chama a torre 118.95. 395, obrigado. 4462, se encaixa na final da 10, tem parte checado, 4462. Boa tarde, o ajuste no 013, trato agora está autorizado na pista 17, vento 280 graus, 5 nós. A pista, a partir do segundo ou terço, encontra-se molhada, forma o tráfego à esquerda, um helicóptero fazendo um sobrevoo sobre a pista no 028, não interfere com a sua aproximação. Azul 4462. 4462, solo aos 3-1, livre à esquerda, Lima. Na Lima, chame solo em 121, decimal 9. Chamei a 3226, registro no 0-3. Veja o pé no 0-3, Chamando a 326, em condições de voz, tem condições de voar na proa 060. Afirmo. Então, mantendo a proa aqui 060, descendo para 2000 pés, visual pistola 7, né? 326. 7. Vai se deslocar para o setor sul do aeródromo. Mike Peter Alfa, ficando através da pista 1028. Você vai se deslocar para o setor sul, vai ficar aonde? Setor sul, sem interferir com o eixo da 1735, Mike Peter Alfa. Gente, vai de sobrevoo, vai ser aonde agora? Vai manter através do aeródromo, filmando a totalidade da área do aeroporto, Mike Peter Alfa. Gente, reporte quando na vertical do setor que vai manter. Confirme para o Mike Vitor Alfa. Não me escuta, o Mike Vitor Alfa. Autorizado aí, mantendo a separação da 1735. Já na vertical do posto ideal, se escuta permanente, Mike Vitor Alfa. Minha 320 visual, consegue estar na base de estão no 7. 7, solicita uma discussão na presente, confirma. Afirma, informa o cancelamento, minha 320 visual está na base. Planeia ser cancelado 1887, mantenha para o 060, puxando a minha 326, desça para o 1500 pés e ajuste padrão. 7, desça o ajuste de tráfego, ajuste no 003, estão no 7, né? Minha 326 mantendo fora. Minha 326, curva direita na proa 080. Direita 080, minha 326. Como visual com campo, repassando o controle. Minha 326. Azul 4065 é 2. Salvador Boa, 4065, pode estar pronto. 4065, táxi via Lima, Mike, e chame na Quebec novamente o 4065, devido ao tráfego na final da 17, ele provavelmente vai livrar na Lima. Aí vai ser até a Quebec. E após serem autorizados seu ingresso. Via, e o táxi via pista para a cabeceira 35. Tá ok então, Lima, Mike e Quebec. Mantemos espera 4065. Confirmar o tipo de tráfego na personal? 318. Ok, obrigado. Encerro sobrevoo agradecendo toda a colaboração ao Mike Vitor Alfa. Quando autorizado, prossegui para o pátio 5 para pouso. Aproxime direto para 5? Quando autorizado, Mike Vitor Alfa. Então cruze o eixo no 735 e aproxime para o pátio 5 com um abate pela direita. O Mike Vitor Alfa agilizado. Cruze o eixo da presente com base pela direita, Mike Vitor Alfa. É o pátio 5, né? Sim, o 4065. Pode manter a posição da mais? Afirmo. Posição mais é mais, 4065. Rocha, né, 326, sinal 17. Gente, está liberando no circuito, torre 18 do sinal 95. 295, não é longo final, 6326, obrigado. Alô? O eixo visual coronave na final, Mike Vitor Alfa. Gente, vento 260 graus, 4 nós, reporte solo controlado, Mike Vitor Alfa. Reportará solo controlado, Mike Vitor Alfa. Torre Salvador, 326, final, pista 197. Ocean Air 6326, tráfego avistado, ajuste no 013, pouso autorizado, pista no 7, vento 260 graus, 4 nós. À direita da pista, o helicóptero aproximando para o pátio sem interferir com a sua aproximação. Paciente, líder pouso, pista no 7, no 013, obrigado pelo tráfego, Ocean Air 6326. Mike Vitor Alfa, 42. Boa tarde. Boa tarde, agradece. Talvez destreza na habilidade de serviço, Mike Vitor Alfa. Bora, GB. Então. Abraço, meu querido. Azul 4065, autorizado a ingressar na Quebec. Taxi à esquerda via pista até a cabeceira 35. Suporte Nelson, pronto, para decolagem. 4065. Henrique Inverso via Quebec, 4065, vai reportamento. Esquerda 1219, eu solo. Esquerda 219, chama 6326, obrigado. Decolagem autorizada, pista 35, vento 280 graus, meia dúzia de nós. Decolagem, 4065. quilômetro 065, pós 46, controle 1208. 208, obrigado. Boa, azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, saída boa aqui no Bravo, nível de voo 320. Lá aqui no Bravo, nível de voo 320, 4065, tá bom. Azul 2789, boa tarde, a senhora identificação, chegada, correção autorizada voar na proa do VR Salvador, Azul 2789, descendo para nível de voo 050. Para o 050 na proa do VR Salvador, Azul 2789. Juliette Quebec Kilo, chame o controle na frequência 120.8. Juliette Quebec Kilo, boa tarde, prossiga. Juliette Quebec Kilo, de Vera Cruz, é 101.4 na transponder, temporada de 1.05 para a Vera Cruz. Tente livre ascensão para nível 105, Juliette Quebec Kilo, enxuga o controle. Na Lima. 6327, autorizado ingressar na 1735 pela cabeceira 35, taxiar até a cabeceira 17, reporte na cabeceira pronto, 6327. Ok, autorizado a linha na 35, taxiar até a cabeceira 17, né? 6327. Tá bom, nós mais quem é que prossiga? Ele tá no 4-4-4-4. Quem é que autorizado a acionamento na porta de táxi? Porta de táxi, Azul 4065, Sandra Recife, 1-18-35, Eterna, em 1-25-1, bom voo. 2835251, Azul 4065, obrigado, boa. Decolagem autorizada, pistão 7, vento 260 graus, 5 nós. Autorizada a decolagem, pistão 7, na 6327. Autorizado até a Oscar, né? Pode para ingresso. Salvador passarelo 2231, tá? Se anima. Aqui, 6327, decolado 155, controle 120, decimal 80. Controle 208, obrigado, boa. Pode com a Mike Yankee autorizado ingresso na pista no 7, a posta linha pronta. É, passarelo pronto, tá no 7, já. Na 327, contato radar na decolagem, saída Coral 1 no Bravo, nível de voo 180. Coral 1 no Bravo, subindo para 180, hoje na 63. Decolagem autorizada, pistão no 7, vento 270 graus, 6290. Sete as condições, autorizado, Iago. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 35. Ali, mantendo a 35, 2231. Não alinhar, decolagem autorizada a pista 35, vento 260 graus, 5 nós. Gente, autorizada a decolagem da 35, passarei os 2231. Quem é que decolado os 57, pronto para o controle em 208, vou ver. Obrigado, tá volta. Meu ótimo, Mike Yankee, alocado 01143, mantenha-se em condições visuais, o corredor é Shell, ajuste padrão, mantenha-se em 93. Ajuste padrão, a intenção é seguir direto para a plataforma, DCT, na radial 243. Obrigado, direto Manati, reporta fora da CTR, o ótimo, Mike Yankee. Reporta 20 milhas, Jack. 231, decolado aos 5-8. Suba e mantenha 3.000 pés e chame o controle. Em 120, decimante 0. Restrita 2. Tá, 3.000. Gente, eu cito 3.000, vai chamar o controle no 208, passaria do 2231. Controle Salvador, boa tarde, passaria do 2231, decolada, Momo. Passaria do 2231, boa tarde, contato radar, saída Momo, nível 160. Gente, autorizado 160, sem restrições, gente. Afirma, autorizado 160, sem restrições, eu passaria do 2231. Gente, Momo 160, passaria do 2231. Azul 2789, tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo noroeste, cruzando 1.600 pés, a subida para o nível 160, alfa tranco 72. Ciente, 2789. Passarela 2231, tráfego 3 horas, 1.6 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070, descendo para 3.000, alfa tranco 72. Ciente do tráfego 2231. Azul 2789, reporta como visual para solicitação das regras. Cliente, reportarei visual para solicitação das regras. O 2789 já está em condições visuais para ingresso no circuito de tráfego na base da pistão 17. Cliente, solicita a modificação da presente? A presente solicita. E plano IFR cancelado 0900, desça para 1.500 pés, o ajuste na 013. 1.500 no 0, no 3, mantendo, só escuta. Controle 6327. Prossiga. Quando possível, senhorita, solicita para Ilhéus, coordenação de Ilhéus. Tem, aguarde. Tá. Controle Salvador, passarei do 2231. Prossiga. Seria possível coordenar a proa de natal, senhorita, para o 2231? Em princípio, mantenha a presente proa, aguarde autorização do controle, passarei do 2231, né? Gente, aguardando a autorização do 2231. Ajuda 789, reporta quando visual com campo. Já está visual com campo. Gente, para ingresso no circuito, chama a torre Salvador em 118.95. 118.95, boa tarde, azul 2795. Aí. Oi, só. Retorno de LED Quebec, Kilo, tem condições de manter o setor oeste da lista tarifa? Se autorizar, o Quebec Kilo poderia voar na proa 128-78. Deixa eu te tirar uma dúvida da gente aqui. Você tem previsão da pista se liberada às 16h40? A gente quer agilizar o nosso embarque aqui para minimizar os atrasos da companhia. Via Bonete. Autorizado voar Vatata, passarei do 2231. Para abrir às 16h40 o local. Tá bom. O horário do plano 3193 que você tem em Galeão, qual que seria o horário de Calçora? Só um minuto que irão chegar a 3193. Tá, obrigado. A Torre Salvador, azul 2789, boa tarde. Azul 2789, boa tarde. Autorizado final da 17, ajuste na 013. Gente, ajustado no 013, autorizado final da 17, informa que vai fazer uma perna base e depois chamar na final. Tá, 3193, informo que o plano consta repetitivo das 17h32, porém já encontra-se vencido. Cheque com a companhia, você mesmo já apresentou um novo plano. Eu vou pedir um novo plano aqui então, obrigado. Torre Salvador, Chané 6315. O Chané 6315, autorizado Lima, Mike e até o Ponte Fera da Quebec. Lima, Mike, vai reportar o Ponte Fera Quebec, 6315. 05, Charlie 182. 3789 na escuta? Na escuta. Visual para a pista? Afirma, visual está se encaixando para a perna base da pista do 17. 7, 2789, pouso autorizado, pista no 7, vento 270 graus, 39. Pouso autorizado, azul 2789. Só para informação, se foi feito algum desvio de informação na final da notete? Negativo. 7, o 2789. Está na base, baixado, travado, azul 2789, indo para final. Xenoma 327, controle. Na sua escuta, Xenoma 327. Serviço radar encerrado, 1 minuto para a posição. Boa, aqui chama agora o controle Leos, Lima 20-1. Controle Leos 201, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, excelente voo. Hotel Romeo Lodge, como é que é? Que frequência livre para autocoordenação? Yankee é só nós. O Xenem é 315, autorizado. A galera mantém pista no 7. Eu ia pra Quebec, é pista, Quebec, ali mantém uma pista. 16918, tráfego 10 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 090, subindo até o nível 105, Charlie 182. 8-9-9. Juliette, Quebec, Kilo está pronto para lançamento, vai lançar no 095. Ainda mantém o nível 095, guarda a autorização do controle, Juliette, Quebec, Kilo, devido à aeronave na posição de 2 horas, 1,6 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 105, descendo até o 050, aproximando-se para pouso na pista 17. Gente, poderia estimar quanto tempo de espera para Quebec, Kilo? E nessa espera da presença, tempo estimado máximo 5 minutos de Juliette Quebec Kilo. Presença, mantém 360 nessa posição. Terceiro 2231, nova alteração para prosseguir na subida, curva direita na proa 295. Direita 295, terceiro 2231. Azul 9918, autorização para prosseguir na descida, curva direita na proa 080. Direita 080, 6998. Xenoma 315, quando pronto, autorizado. Decolagem, pista no 7, vento 260 graus, 04 nós. Avaliar em decolagem, Xenoma 315. Esquerda 055, 698. 6918, sem restrições, desça para 2.000 pés, o ajuste padrão no 093. 2.000 no 093, no ajuste, o azul 698. Passarei 2231, resumo a navegação na proa de batata. você manter a proa por mais 30 milhas de desvio de formação? Teste autorizado. Olha o Quebec Kilo. Afirma. Prático, Quebec Kilo, informar a descida. O Juliette Quebec Kilo, atendente para informação, tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando 070, descendo para 2 mil pés, o Embraer 190, sente? Sente, Quebec Kilo. Oxana M3 no 5, decolada 09, chame o controle em 120, destino ao último rumo. 098, boa tarde. Oxana 6315, decolou, boa tarde. 6315, boa tarde, contato radar na decolagem. Autorizado voar direto Sanvo, subindo para nível de voo 360. Sanvo 34360, 6315. 6315, tráfego 2 horas e 1,6 milhas, cruzando nível de voo 055, descendo para 2.000 pés, aproximando-se para a final da 17, tipo André, 190. 7-6315. Para descida, Quebec Kilo. Puxa para 3.000 pés, o Gillette Quebec Kilo. Quilo, descendo 3.000. Da Ilha de Taparica. Correção, se possível manter a setora oeste da Ilha de Taparica. Setora oeste, descida. Vitor Alfa, prossiga. Mike Vitor Alfa, autorizando acionamento, boa tarde. Boa tarde, Mike Vitor Alfa. Rumo sudeste, cruzando 2.500 pés, em subida para 360, um rebote 320. Sente, 692. Eu acho que o Quebec Kilo traz a descida para o estúdio de tráfego local, frequência livre. Júnior 918, reporta quando visual com campo para a modificação das regras. Visual, azul 698. Tente modificada presente, confirma. Afirmativo, 698. Lando 1, ia ser cancelado Zona 912, e separou no 1500 pés. Ainda mantém a proa 055. 1500 pés, mantendo a proa 055, azul 698. Oito, completa a curva direita, na proa 065. Direita, 065, 698. Mike Vitor Alfa, pode ser que está na nave pronta. Mike Vitor Alfa, decolada presente. Está presente, está autorizado, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, autorizado decolagem, vento 270 graus, 06 noite, reporte fora do solo. Para do solo, Mike Vitor Alfa. Salvador, 63195, qual cidade voa Mótiva? Avante para lançar 6315. Tempo. Aguarda a transferência, Mike Vitoral. 098. Gente, chama agora o Salvador em 118, decimal 95. Chama 1895, 692. Salvador, boa tarde, Azul, 698, visual com o campo. Gente do Azul, sem interferir com o mesmo, Mike Vitoral. Torre Salvador, Azul 698. Azul 6918. Informação de tráfego, helicóptero 500 pés, decolando da pista auxiliar para o Anorte. Reporte visual com o mesmo. Ciente, 698. Lima e uniforme tanque autorizado. O táxi, reporte na papá. Mike Vitor Alfa, visual com a Embraer, aproximando agora e girando base para a final da ano 7. Ainda não visual, Mike Vitor Alfa, mas informar a Flanda. Mike Vitor Alfa informa o tráfego aproximadamente 8 horas. Visual com o mesmo. Vai cruzar a proa sem interferir, Mike Vitor Alfa, superado em altitude. Gente, o Azul 6918 informa o helicóptero à direita aproximadamente 3 horas. Autorizado a girar base e reporte final no 7. Gente, reporte final da 7, Azul 6918. Mike Vitor Alfa, tráfego já superado. Chame o controle, 120, decimal 8, morro. 20, agradeço uma boa tarde e um abraço pro nobre colega, Mike Vitor Alfa. Final, baixar travado, Azul 6918. Lima, uniforme tango, mantenha a posição. Azul 6918, autorizado pouso pista na 7, vento 280 graus, 05 nós. Leve pouso pista na 7, Azul 6918. 0, obrigada. Decolado de seu aeródromo, comprou de Serra Índia com Índia, reportará quando visual, papapá, Mike Vitoral. Até voltar, Mike Vitoral, que mantenha-se em condições visuais, a porta nacional para pouso. Reportará Mike Vitoral. Patango Lima e uniforme tango autorizado. A LR manter pista no 7. Minha 918, solas 17. Libera a esquerda na Lima, chame o sol. Lima 121, decimal 9. Lima 219, azul 698, só. Progressista na 28, decimal 35. Progressista, boa tarde. Visual Felicia, prosseguindo para pouso, Mike Vitoral. Mike Vitoral, suficiente, frequência livre, parada de coordenação. Livre a frequência, uma boa tarde, Mike Vitoral. Igualmente. Abatango Lima, uniforme Tango, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 280 graus, 0619. Papatango Lima, uniforme Tango, decolado 20, Xingo, controle 120, decimal 8, Lima. 1208, Lima, Lima, uniforme Tango. Controle, boa tarde, Lima, uniforme Tango, decolado 6, contato. Confio para o controle, Lima. Boa tarde, Papatango Lima, uniforme Tango, decolado 6, contato 5006. Papatango Lima, uniforme Tango, confirme destino? Yes, hotel radial 271, 220 milhas. Gente, coloque o código 5006 e quando possível estimado para pouso, Lima, uniforme Tango. Estimado de pouso 2018 e estacionado 5006, está recebendo? Negativo, apenas o plot primário. Tem uma estimada de pouso 2018? Isso, 2018. Poderia confirmar aí no transponder 2? Controle não recebe seu transponder. Ainda negativo, contato radar, faz um cheque no transponder, Papatango Lima, uniforme Tango. Claro, tá checando. Ainda negativo, Lima, uniforme Tango. Contato radar estabelecido, Papatango Lima, uniforme Tango, saída Arboruno, nível 200. Arboruno, 200, quando possível, se der pra gente continuar a atenção a isso, a senhorita poderia me autorizar, ok? Intervenção para nível de voo 200, direto Alefa, Lima, uniforme Tango. Ok, 200, telefone, Lima, de Pantano.